Já fiz oração, já pedi de joelhos, mas a última decepção me transformou num monstro. Já pedi perdão, pedi pra amar de novo, mas a última decepção bela demais para esse monstro. Eu admito, e de facto eu me dou bem contigo, mas tu mereces mais do que isto. Tu és limpa demais para esse lixo. Fiz oração, já pedi de joelhos, mas a última decepção me transformou num monstro. Já pedi perdão, pedi pra amar de novo, mas a última decepção bela demais para esse monstro.